Você está ouvindo Radinho. Estado de Graça, músicas religiosas de diferentes culturas e tradições, apresentadas por Tritão, todas as terças às 23 horas na Radinho. Fiquem ligados. Estado de Graça, Graça, Graça. Boa noite, está começando mais um Estado de Graça. Hoje é terça-feira, dia 1º de novembro. E hoje temos pela frente coisa muito interessante que já escutei faz algum tempo, se não me engano uns 2 anos atrás, e voltei a escutar recentemente. Uma freira australiana chamada Irmã Irene O'Connor, ela lançou um disco na década de 70 e é uma escuta bastante interessante porque é muito difícil comparar com qualquer outra coisa que já se tenha escutado antes. Era uma freira beneditina que trabalhou como missionária em vários países da África, da Oceania, e fazendo música para crianças ela chegou a conhecer uma outra freira, cujo nome não me escapa agora, cujo nome não me recordo. E com essa outra freira, cuja amizade assim durou décadas, né, até que uma delas viesse a falecer, ela gravou, ela conseguiu acesso a um aparelho, assim, um equipamento de gravação razoável e gravou essas músicas assim, em condições bastante independentes, né? São canções muito o tempo todo o disco remete ao elemento do fogo, é uma coisa muito interessante. E sonoramente, aquilo que me mais se assemelha talvez seja uma coisa que não tem absolutamente nada a ver assim, com música religiosa. E na verdade é a trilha sonora do Laranja Mecânica, feita pela Wendy Carlos. Esse estilo de música eletrônica, os timbres, é tudo muito, remete ao mesmo momento, talvez. O interessante é isso ter surgido num contexto, esse tipo de música psicodélica ter surgido de um contexto religioso, como aquele em que a freira vivia, né? A Irmã Irene O'Connor. Então é isso que a gente vai ouvir, podemos começar então. Você está ouvindo Radinho. Birth. In it Astronauta, uma jornada psicodélica ao redor das mais belas paisagens musicais. Pilotada por João Cantarella, todas as quintas às 21 horas na Radinho. Fiquem ligados. Astronauta. See you. Estado de graça, graça, graça. Estado de graça, graça, graça. See. estado de graça, graça, graça. Estado de graça, graça, graça. Break of dawn for the rain. Estado de graça, graça, graça, graça. Estado de graça, graça, graça. So let's begin with ourselves. Recado de graça, graça, graça, graça. Estado de graça, graça, graça. Mystery of love. Estado de graça, graça, graça, graça. Estado de graça, graça, graça. Do you have